velocidade. Eu sou a velocidade. Eu sou mais do que rápido, mais do que veloz. Eu sou um relâmpago. Um vencedor, 42 derrotados. Eu como derrotados no café.